Sopravam a seu favor. Agora dão os últimos suspiros. A brisa é leve demais pra você continuar. Mas se não abro um dia, que diferença faz? E quando você pensar que tudo mais pode falhar, lembre-se: coisas piores acontecerão, mas coisas piores acontecerão, mas incomoda quando cai uma garoa, é porque você não viu a tempestade. Se você acha que está chegando ao fundo, nada é tão fundo quanto o fundo do mar. E quando você pensar que tudo mais pode falhar, lembre-se: coisas piores acontecem no mar. Coisas piores acontecem no mar. Há uma ilha do outro lado. A mais bela ilha que se pôde imaginar. Então, zarpe teu barco, alce as velas, leve a espada, porque coisas piores acontecem no mar. Te faz chorar, coisas piores acontecem.